a palavra de Deus, o meu único vício. Aos 30 anos fui salvo por Jesus Cristo. Já se foi o passado, agora revestido com verdadeiro amor. Na alma o alívio, até que um dia alguém veio me falar que quem morreu na cruz foi para me salvar. Foi aí então, senti uma grande emoção, entreguei totalmente o meu coração. Hoje conhecedor do Cristo o Salvador, que me resgatou deste mundo de horror. Eu andava perdido, todo desconfiado, olhava o calendário, mais um dia de fracasso. Agora estou liberto e eu reconheço Jesus Cristo na cruz, pagou o alto preço. Sei que não mereço. Meu Senhor, sou salvo, sou herdeiro pelo seu amor. Agora estou com o Pai, o meu protetor. Obrigado, Jesus, o pior já passou. Encontro com as minas, encontro com os manos, preocupado com a roupa. Pro final do ano, ideia vai, ideia vem. Se for falar de Jesus, pra mim tudo bem. Este Deus que eu sirvo, ele é tremendo. Vivo sempre feliz, também não me arrependo. Tudo tem seu tempo, pode esperar. Se Jesus prometeu, vai se concretizar. Não quero mais chorar, só quero me alegrar. Trabalhar firme e forte com meu Senhor Jeová. Agora vivo contente com meu povo aqui na frente. Obrigado, Jesus, obrigado, minha gente. Eu já decidi. Filha, a decisão que tomou, não precisa chorar, porque Jesus já chorou. É verdade, meu Pai, obrigado por tudo. Caminharei com Jesus, buscando meu futuro. Eu já decidi. Senhor.